A língua dos homens ou mesmo a língua dos anjos, se não tiver amor, nada será. Ainda que eu tenha tamanha fé, capaz de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha todos os dons e saiba profetizar, se não tiver amor, nada serei. O amor é dom de Deus. Se eu não tiver amor, nada. Oh,